Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos início a mais um programa Palavras de Esperança. Comigo já tenho o Sr. Padre António Loureiros, muito bom dia, hoje temos muito para falar. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia Beatriz, também já há algum tempo que não tínhamos tido a oportunidade de estarmos aqui a refletir e a meditar na Palavra de Deus e também na realidade da Igreja, que de repente se transformou numa grande realidade com uma novidade surpreendente. É verdade, hoje naturalmente que vamos falar do novo Papa. Senhor Padre, como é que olhou? Ontem certamente também saiu fumo branco e também dizíamos aqui em off que o Senhor Padre até achou que foi cedo demais, portanto esperava que lhe demorasse mais tempo. Sim, realmente o Papa Francisco deixou-nos uma herança muito especial. Ele foi um Papa muito próximo, muito amigo dos pobres, com um peso muito grande. Tentou renovar a Igreja com muitas iniciativas assim que manifestaram grande adesão e grande acolhimento, e de repente ficou a questão: e agora quem é que vai suceder esta pessoa tão carismática, tão querida, tão respeitada? Ainda que eu também, pronto, no meu pensamento vejo que o Papa Francisco era muito aplaudido, mas pouco escutado. As pessoas gostavam de ouvir, diziam, mas depois o que ele dizia não punham em prática, não faziam. Basicamente, olha, ele tanto lutou pela paz, não houve nenhum movimento de paz, tanto lutou pela para que fôssemos, esta expressão, todos da Igreja, todos irmãos, todos a acolher o Evangelho, mas cada um segue no seu interesse, na sua coisa, aquilo soa bem, mas depois não converte interiormente, as pessoas têm dificuldade. Aliás, um primeiro gesto, curiosamente, por exemplo, olha, o Papa na sua morte pode ser que seja mais escutado que na sua vida. E aquela imagem do Trump e do Zelensky ali ante o seu cadáver, digamos assim, que estava na situação das suas exéquias, a poderem voltar a encontrar-se, olha, talvez seja um sinal do Papa Francisco a querer criar laços de paz e de encontro. Pronto, então estava esta dúvida: quem é que virá agora a seguir? De repente aparece, eu ontem até vinha de Coimbra, quando vi o fumo branco, digo: quem é que vai ser? Vi-se toda a viagem na expectativa a ver quem seria. Depois, quando aparece o anúncio do Papa, temos Papa, e o nome que eu... Que nome é este? Que eu, por acaso, nas reflexões com os papáveis, digamos assim, nunca me tinha detido nesta pessoa. E depois, americano, coisa esquisita. De repente, olha, aparece o Papa com um olhar sereno. Emocionado também. Emocionado. Com uma tranquilidade, assim, notória, e com uma frase, a primeira frase que ele deu, que ele próprio explicou, foi: a paz esteja convosco. E depois, a paz esteja convosco. E depois ele explicou: estas são as primeiras palavras de Jesus ressuscitado aos seus apóstolos. A paz esteja convosco. E que esta paz, efetivamente, entre dentro de nós, entre nas nossas relações, entre na nossa experiência de vida e de relação. Normalmente, olha, interessante. Interessante com um Papa que a primeira coisa que faz é ir ao Evangelho, procurar uma mensagem que sirva a todos e que tenha a ver com Cristo. Portanto, Cristo hoje continua a dizer: a paz esteja convosco, mas é a paz que eu vos dou. E isso é muito interessante. Portanto, eu de repente comecei ali a sentir qualquer coisa boa. E depois a própria sua figura, assim, mais, digamos assim, mais tradicional em relação aos Papas, o seu modo como ele se apresentou, como se vestiu, também a sua humildade. Depois conhecer a história dele, ele que é nascido nos Estados Unidos, mas depois pertenceu a uma congregação religiosa, que são os agostinianos, foi superior-geral, depois foi missionário no Peru, bispo no Peru, tem nacionalidade peruana também, por os tempos que teve no Peru, e ultimamente era estava no dicastério um dos bispos, portanto eram os últimos dois anos, que é, digamos assim, o Ministério do Vaticano, que escolhe os bispos, portanto um profundo colaborador com o Papa. Olha, de repente pareceu-me que tínhamos ali alguém sereno, capaz de pôr sentido nas coisas. O que é que isto quer dizer? Estamos num tempo de renovação e um tempo de esperança. E o Papa Francisco, ou melhor, o Papa Leão XIV... Ah, pois o nome. Pois é isso que lhe ia perguntar. O nome. De facto, também ficou surpreendido com esta escolha. Leão XIV. estamos todos à espera entre o Paulo, o João Paulo, o Francisco, vai buscar o último Papa, que foi na transição do século XVIII para XIX. Mas foi um Papa também muito interessante e muito importante, Leão XIII, foi um Papa com o título de Leão, que escreveu uma encíclica que pôs a Igreja em relação com o mundo laboral, com os operários, no momento da Revolução Industrial, de muita confusão e até de exploração. Então a Igreja tem uma voz de aproximação e defesa do ser operário, da relação do mundo com o trabalho, que é a encíclica Rerum Novarum, de 1891. Então, o Papa foi à procura de uma relação da Igreja com o mundo do trabalho, com a questão social, com a justiça social. Portanto, também era um dos pensamentos muito interessantes do Papa Francisco, mas foi lá buscar atrás. Então, olha, de repente, olha, temos aqui a expectativa de ter alguém que nos pode, efetivamente, orientar, ajudar a redescobrir a energia da fé, a saber dialogar com o mundo, a saber dialogar com os países. Ele tem também muito conhecimento. Depois, o facto de ser americano também é outra surpresa, né? Primeiro bispo americano, primeiro papa americano e dos Estados Unidos. E também num tempo em que estamos tão preocupados com Trump, pode ser que seja, não sei o que é que isso quer dizer, não sei se teve alguma influência ou não. O papa queria, o Trump queria ser papa e depois voltou na sua página final, foi outro americano. Olha, não sei o que é que isso quer dizer, mas independentemente disso, penso é que é um momento de esperança para a Igreja. E talvez dentro da própria Igreja havia algumas tendências também, alguma divisão, alguma tendências que se têm acentuado. Penso que este Papa vai reunificar, vai pôr as coisas no seu lugar, vai ajudar-nos a descobrir um caminho seguro e, sobretudo, penso que vai ser um Papa missionário. As palavras que ele disse, muito interessantes, disse: Deus ama-nos, Deus ama a todos, o mal não prevalecerá. Portanto, aqui esta força também de manifestar esta proximidade do Senhor. Estamos todos nas mãos de Deus, portanto, sem medos, unidos, de mãos dadas, com Deus entre nós, sigamos em frente. Somos discípulos de Cristo, não é? O mundo precisa da sua luz. E depois, como um bom agostiniano, recordou uma frase de Santo Agostinho, que também é muito interessante, que disse: convosco sou cristão, para vós sou bispo. Portanto, o Papa é cristão connosco, igual que nós, mas para nós tem a função de bispo e, neste caso, de Papa. Portanto, tudo isto são bons sinais. Devemos buscar juntos como ser uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, que dialoga, aberta a todos, para poder também convidar a que todos descubram ao querido Evangelho. Pronto, então, olha, penso que estamos num tempo bom, que vai ser um tempo bom, que vai ajudar a que a Igreja tenha uma voz muito ativa, uma voz que também há de ser escutada, e penso que será um bom continuador do Papa Francisco, com outro estilo, com outro carisma, já não tão aquela popularidade de abraçar e de beijar e de estar com todos, sim, se calhar mais reservado, mais reflexivo, um bocadinho mais intelectual, depois que vê as coisas bem, que é capaz de explicar as coisas bem. Penso que vai ser um momento importante para a Igreja de renovação interior e também de continuar a viver a sua missão para o exterior. Muito bem. Também tudo isto coincide-se com a peregrinação a pé, a Fátima. Já são muitos que vão até a Fátima. O Sr. Padre também vai. Sim, exatamente. Então, esta tarde iremos também com a nossa peregrinação a Fátima a pé. Temos feito sempre nesta altura. Eu pensei, tinha a esperança no dia 13 de maio termos um novo Papa, mas afinal já vamos com o novo Papa, o que também nos ajuda. Pronto, então estas experiências e peregrinos, as estradas de Portugal, tem muitos peregrinos por todos os lados, também aqui, por aqui para o Oliveira do Hospital, também passam muitos grupos de peregrinos, que é sempre uma experiência interessante. Peregrino é aquele que se põe em caminho, que parte, que não fica instalado, que não fica acomodado, que vai à procura de algo, tem uma meta para alcançar. Então eu diria que este ser peregrino também é parte da nossa identidade humana e, sobretudo, da identidade cristã, porque nunca estamos na meta. A meta é algo que havemos de alcançar. Somos sempre em caminho. E depois, sermos capazes de fazer da peregrinação um momento não só de caminhada e dificuldade, mas também de reflexão, de interiorização, de procura de Deus. Oxalá o Espírito Santo também nos ajude e que sejamos capazes de fazer uma boa experiência humana e uma boa experiência espiritual. Eu penso que as pessoas de hoje, às vezes, mesmo os cristãos, tem dificuldade na vivência cotidiana. A vida está cheia de muitas coisas e não há tempo para tudo. Não é? As pessoas não... Mas em momentos especiais são capazes de se entregar, de abrir o coração. Então o objetivo era fazer dessa experiência um momento que também fortalece o interior, ajuda a ver a vida com novos horizontes, descobrir que Deus está perto, como diz o Papa, que Deus ama-nos a todos e confia em nós, e nós também somos chamados a confiar nele. Então penso que vai ser também um momento bom. Quantas pessoas vão partir daqui, tem ideia? Sim, somos cerca de 50 e poucos peregrinos e depois mais equipa de apoio, já uns 70, somos um grupo mais ou menos uns 70. Contam lá chegar? Nós partimos então hoje à tarde, chegaremos a Fátima no dia 12 à tarde, e para depois participar na celebração da noite, e depois no dia 13. Penso que é sempre algo muito especial. Ir a Fátima no dia 12 e 13 de maio, penso que é uma experiência que vale a pena. É verdade que há muita gente, muita confusão, depois, é verdade, mas é uma experiência de vivência uns com os outros de uma fé simples. E estar no meio do povo é muito agradável. E essa é que a fé não é minha fé, sou eu que tenho fé. Não, nós somos todos nós a viver a mesma fé. E depois corresponde também a este desejo que Maria deixou em Fátima, não é? Convertei-vos, fazei penitência pela conversão dos pecadores, rezai pela conversão dos pecadores. E todos somos pecadores, todos vamos à procura da nossa conversão, do nosso olhar para Cristo. Portanto, a mensagem de Fátima continua muito atual, é igual, como se fosse há 100 anos. E todos nós somos chamados, de um modo ou de outro, a fazer este dinamismo. Pronto, então, oxalá, penso que pode ser um momento bom aqueles que vão connosco, mas não são só os que vão connosco, há muitos outros também, mesmo destes dias, outras peregrinações partem aqui do nosso concelho, mas todos nesta expectativa de procura de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, da consolação de Deus, para que os problemas da vida, e às vezes todos temos problemas muito difíceis na vida, os possamos ver com esperança e com ânimo, sabendo que Deus está connosco e que Deus nunca falha, e devemos de encontrar um coração animado e com força para vencer as dificuldades, com os olhos postos em Cristo, e penso que isso é o importante. Muito bem, falamos também de Domingo do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Exatamente, coincide este domingo com o Dia Mundial de Oração pelas Vocações e o Domingo do Bom Pastor. O Domingo do Bom Pastor, porque Jesus no Evangelho afirma-se como o Bom Pastor, aquele que conhece as ovelhas e cuida das ovelhas, mas depois também a Igreja aproveita para rezar pelas vocações. E vivemos num tempo em que antigamente havia muitas vocações, o seminário havia 200 candidatos para o seminário para serem padres, e no final escolhiam, chegavam ali uns 15, ou 10, ou 12. Agora não há candidatos, quase não há candidatos. E então é preciso também reconhecermos a importância da vocação sacerdotal, mas também das outras vocações, da vocação missionária, da vocação religiosa e da vocação matrimonial. Porque a vocação matrimonial também é outra vocação em crise. Ou temos de descobrir a força do amor fiel e exclusivo a uma pessoa que constitui família, uma família abençoada por Deus. Portanto, também é um desafio para que os cristãos, e neste caso os leigos, descubram a sua vocação e queiram viver em plenitude. Então, hoje, neste domingo, a Igreja reza por todas estas vocações. Vocação quer dizer chamamento. É Deus que chama a que o sigamos. E cada um depois poderá ver o modo como Deus o chama. Descobrir uma vocação é muito diferente de viver na vida só para si, ou ver o que é que a vida dá, ou sem saber o que fazer, ou tentando resolver os meus problemas e estar o melhor que posso. Quando falamos em vocação, aparece também a dimensão de chamado e enviado, ou seja, serviço aos outros. Qualquer vocação tem a dimensão de chamamento de Deus, de entrega pessoal, mas para o serviço aos outros. E esta é uma dimensão muito cristã, mas que a sociedade hoje tem muitas dificuldades a entender, porque cada um quer servir-se a si mesmo. Descobrir uma vocação é a alegria de servir os outros, de participar do amor cristão que Cristo nos deu, seguindo o seu próprio testemunho. Então, também um convite para que a Igreja reze pelas vocações e que cada um descubra o chamamento que o Senhor faz no seu estado de vida, na sua situação familiar ou até na sua profissão, para estar ao serviço dos outros. Muito bem, passamos para a liturgia deste domingo, quarto de Páscoa. Primeira leitura, os apóstolos anunciam a palavra aos gentios, que a acolham com grande alegria. Os apóstolos começaram por anunciar a ressurreição de Jesus aos judeus. Aliás, entendiam no início que para ser cristão era necessário ser judeu, porque Jesus era judeu, via o Antigo Testamento, portanto a revelação de Deus que se fez ao povo de Israel, e que Jesus era a plenitude, mas a continuação. Então, mas começaram a descobrir que os judeus não queriam escutar a palavra de Deus e que protestavam e que não entendiam. E então eles decidiram pregar aos gentios, aos pagãos, ou seja, aos não-judeus. E de repente descobriram que os não-judeus, os gregos, das outras não-judeus, acolhiam a palavra com alegria e se convertiam. Então houve aqui uma mudança muito grande. A Igreja descobriu a sua dimensão missionária e universal. A fé de Jesus não é só para os judeus, mas é para todos. Essa tal frase de Papa Francisco, todos. Depois começa aqui. E eles de repente descobriram que efetivamente o Senhor era para todos, era a palavra para todos. E o curioso era que estas pessoas acolhiam a fé com alegria. Até se posso ler aqui um bocadinho da leitura, que é tão interessante. Paulo e Barnabé, que estavam a anunciar a palavra de Deus, declararam aos judeus: era a vós que devia ser anunciada em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas, uma vez que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamos para os gentios, porque assim nos mandou o Senhor. Ao ouvirem isto, os gentios, os pagãos, os não gregos, encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor e abraçavam a fé. Ora está. E então a Igreja começou a sua expansão missionária. Mas depois também diz que muitos judeus instigaram senhoras piedosas e mais distintas, como os homens principais da cidade, e promoveram uma perseguição a Pedro e Barnabé. Portanto, no fundo, o que é isto? A Igreja expande-se, a Igreja cresce, mas estão logo uns contra, não estão de acordo, e pronto, e continuamos nesta missão da Igreja. E conclui a leitura de hoje: entretanto, os discípulos ficavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E hoje a missão da Igreja é exatamente igual. É anunciar a Cristo, anunciar a Boa Nova, anunciar que é possível acolher o amor de Deus, que Deus é para todos, que Deus oferece vida eterna, e viver com esta meta, com um novo sentido. E quem o fizer, cheios de alegria e do Espírito Santo. Oxalá também nós continuemos a ser assim, apóstolos missionários, como foram estes primeiros apóstolos, e que o Papa também nos inspire e nos instigue, digamos assim, nos anuncie esta missão e nos faça compreender que isso é o que urge na Igreja e o dom que a Igreja pode oferecer ao mundo, o mais importante, porque é aí que encontramos a paz e encontramos a alegria e a força do Espírito Santo. Muito bem, já na segunda leitura, o relato da visão de São João, que mostra a vitória na eternidade dos que na vida foram fiéis à fé. Pronto, São João, é o livro do Apocalipse, temos estado a ler, e ele diz: vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas. E estavam de pé dentro do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Portanto, eu vi esta multidão imensa, mas túnicas brancas, palmas na mão. A palma é assim, simboliza o martírio. Portanto, aqueles que deram a vida por Cristo. E pode ser um martírio cruento, em que a gente, efetivamente, perdeu a vida. Pode ser um martírio existencial, em que eu renuncio àquilo que eu gosto, àquilo que me apetece, àquilo que é bom para mim, pensando-me isoladamente, egoisticamente, e sou capaz de oferecer-me aos outros, viver para os outros, renunciando ao que eu quero para amar o próximo, para amar os outros, para amar a Jesus. E este é que é o dinamismo da fé. Então disse que era uma grande multidão. E a veste branca significa a pureza do coração. Então é aquele que se tornou, que se purificou, que renunciou ao pecado para viver a vida nova do amor de Cristo. Então é o dinamismo, mesmo que dizíamos antes, é o dinamismo da fé, que é para ser vivida, anunciada com alegria e que aponta à eternidade. E Jesus morreu e ressuscitou, também o cristão terá que morrer e ressuscitar. Aquele que for capaz de morrer praticando o bem, acolhendo a Cristo no seu coração, dando a vida pelos outros, participará desta glória na eternidade, deste estar com o Cordeiro, digamos assim, com Jesus, que deu a vida por nós. Então Oxalá também cada um de nós possa continuar ou viver a sua vida deste modo. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Como que a leitura, quer dizer, no final, o triunfo pertence a Cristo. Também dizia o Papa na sua primeira mensagem: o mal não há de prevalecer. E ainda que aconteça a morte, porque todos temos que morrer, depois aí estará Cristo para nos dar a vitória. E é uma vitória que se abre a toda a eternidade. Uma vitória feliz que nos anima. E aí sim, na eternidade, todos seremos irmãos e irmãs e filhos de Deus. Passando então para o Evangelho, diz Jesus: eu conheço as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz e elas seguem-me. É, exatamente, é o tal bom pastor que conhece a todos, conhece a cada um. Ele até diz que conhece e chama-os pelo seu nome. O Evangelho deste domingo é até muito pequenino, são poucos versículos, mas no fundo diz o essencial. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. O bom pastor, este título pastor, é algo que vem, que está aqui já expresso no Evangelho, e que nas primeiras representações iconográficas de Jesus, aparecia Jesus com bastão e aparecia Jesus com o livro do Evangelho. Jesus tem a sabedoria da fé, que anuncia a palavra de Deus, e Jesus que conduz aqueles que não acreditam, como um pastor, o bom pastor que dá alimento e que mostra o caminho. E por isso ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me e escutam a minha voz. E isso é o que a Igreja está chamada a dizer. E depois diz: eu dou-lhes vida eterna. Portanto, o que é a grande meta do homem, que é a imortalidade, que é vencer o passar por este mundo, mas triunfando e abrindo-se ao dom da vida que vence a morte, que é o que o Senhor nos dá. A verdade foi essa: morreu e ressuscitou. E a Igreja vive para alcançar a vida eterna, que é o grande dom que Cristo nos oferece. E na história, chamado a melhorar o mundo, transformar o mundo, enchendo-o de paz e de amor, que é o grande esforço. E deste modo, crescendo, nós somos chamados a crescer interiormente, para sermos esses homens novos, de túnicas brancas e de palma na mão, que dizia São João no Apocalipse. Então, que fica também este convite, para que eu queira procurar o bom pastor, aquele que pode saciar a nossa alma de verdadeiro amor, mas também o bom pastor que nos mostra o caminho que conduz à paz e ao bem e que conduz à eternidade, que é a promessa grande que Cristo nos oferece. Muito bem, então, liturgia de domingo, quarto de Páscoa. Passamos para a sugestão musical. O que é que nos traz hoje? Pronto, realmente há um salmo, porque é o Salmo 23, em que fala realmente desta dimensão de cuidado, em que aparece como o salmo do bom pastor, justamente, em que Deus conduz, mesmo nos momentos difíceis, Ele está connosco para nos alientar e mostrar-nos o caminho. Então, uma música assim mais juvenil, mas que traz este conteúdo, que é: confiarei, o Senhor é meu pastor, confiarei no Senhor, aconteça o que acontecer. Então ficamos com esta voz assim mais juvenil, mas também muito evangélico, muito profundo, e que é o que queremos viver neste tempo presente. Já estamos a escutar e vamos continuar. ficamos então com a sugestão de hoje. Confiarei o Senhor é meu pastor. Bonita música, Senhor Padre. Exatamente, vamos também nós encher-nos de esperança, de certeza que estamos em caminho, que as dificuldades nunca devem ser o bem que há de triunfar, e que aqueles que têm fé, pois, também aproveitem para renovar a sua convicção interior, a sua adesão a Cristo, sabendo que temos o bom pastor que nos conduz, e isso faz bem a todos e também é princípio de luz para a humanidade. Muito bem, Senhor Padre, muito obrigada. Marcamos encontro num próximo programa. Ficamos então com palavras de esperança nesta sexta-feira, que terá então reposição no próximo domingo, também disponível em podcast. Fique bem, fique na nossa companhia. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.